sol, sim pra lua. Eu quero você toda nua, sim pra tudo que você quiser. Sim pro sol, sim pra lua. Eu quero.